Essa é sucesso do meu parceiro Kevin Johnny. Eu sou da quebrada, eu venho do morro. Amor tenho de sobra, mas eu ganho pouco. Ela é patricinha, tem uma condição legal. 1 milhão de seguidores na sua rede social. Só tenho coração pra oferecer pra ela. Um beijo bem gostoso, made in favela. E ela gostou, ela pediu de novo. Pirou na pegada do boyzinho do morro. Ela postou, ela sumiu pro povo. Juntou a blogueirinha e o boyzinho do morro. O amor vem do peito e não do bolso. Juntou a blogueirinha e o boyzinho do morro. Miquéias Almeida, minha dota coração. Eu sou da quebrada, eu venho do morro. Amor tenho de sobra, mas eu ganho pouco. Ela é patricinha, tem uma condição legal. 1 milhão de seguidores na sua rede social. Só tenho coração pra oferecer pra ela. Um beijo bem gostoso, made in favela. E ela gostou, ela pediu de novo. Pirou na pegada do boyzinho do morro. Ela postou, ela sumiu pro povo. Juntou a blogueirinha e o boyzinho.